me falar da tua fama. Temo diante dos teus atos, Senhor. Um Deus que faz rugir o mar, tremer a terra, sacudindo as nações. Mas hoje eu vejo em ti um Pai que vê de perto a dor do meu coração. Um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus que me conhece e sabe quem eu sou. Venha sobre mim o teu reino, quero te servir de um modo agradável. Tira de mim o que não vem de ti, e pra sempre apegado em tua graça eu quero viver. Palavra real em nosso meio, a tua presença é real em nosso meio. Oh, levanta. desse Deus. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Um aplauso bem forte a esse Deus poderoso. Oh, Deus de amor.